Sempre alerta! Seja bem-vindo ao Scoutcast, sua revista digital sobre escotismo, voluntariado, educação e coisas do mato. Este projeto é um episódio piloto no primeiro podcast que se conhece sobre esse tema. Esperamos que essa iniciativa sirva de novo meio de comunicação entre os escoteiros para trazer novas pessoas, entusiastas e apaixonados por esse movimento interplanetário que é o escotismo. Vamos falar de diversos assuntos, como a história do escotismo, curiosidades, músicas, lugares, eventos e teremos entrevistas também. No episódio de hoje, falaremos e daremos várias definições do que é escotismo. Então, sintoniza aí. Meu nome é Ederson Nunes, mais conhecido como Dé. Assine o feed, vai lá no iTunes e no seu agregador preferido e vem com a gente. Aumenta o som e boa viagem. Iniciando então o tema principal de hoje, o que é escotismo? Bem, no início do ano eu fiz um pequeno questionário nas redes sociais e tive os seguintes resultados. O pessoal de Guanajuato, no México, nudos de paracord, pegou a definição de aparentemente um dicionário e olha que bela descrição. Escotismo, substantivo masculino, do inglês scouting. Modo de vida pleno, baseado na natureza, no altruísmo e nos valores. Comendo comida queimada, passando frio, brincando na chuva e no barro. Fonte de felicidade. É uma ótima definição. A gente faz tudo isso sim, mas lembrando que a gente faz sempre com muita segurança, onde a gente passa frio, tem sempre um cobertorzinho e um banho quente depois, e se a gente brinca na chuva e no barro, a gente tem onde se limpar depois. O Luiz Carlos Oliveira, de Canela, Rio Grande do Sul, me mandou procurar no Guia do Chefe Escoteiro. Ok, mas depois ele complementou. O escotismo não é uma ciência obtrusa ou difícil, e ao contrário, um jogo divertido e ao mesmo tempo educativo. Presentemente, o escotismo significa um sistema de preparação e adestramento de cidadãos através dos jogos. Sem dúvida, quem gosta de jogar e se divertir sabe onde está. A Franciele Neia, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, é a ideia mais brilhante que já ouvi até agora na minha vida. Porque o escotismo está em tudo que fizemos e queremos fazer. Nada mais que um ideal de vida. É o que falta para muita gente hoje em dia, né, em Franciele. Um ideal para a vida. O Carlos Eduardo Dutra, de Porto Alegre, é viver sob um código de conduta, fazer o bem e estar junto à natureza. Natureza é uma bela palavra, quase um sinônimo de escotismo. Um abraço aí, Dutra. O Guilherme Souza Costa, do Rio de Janeiro, é o melhor movimento de todos. É bem possível que sim, Guilherme, mas que é o maior é. Vamos debater com amplitude esse assunto aí em breve. O Gustav, de Porto Alegre, foi bem preciso nas palavras. Movimento de educação não formal para auxiliar os jovens a se tornar bons cidadãos. A Fernanda de Canela. Para mim, uma grande família, onde se formam pessoas de caráter e amigos verdadeiros. O Marlon, de Porto Alegre, disse uma palavra interessantíssima. É muito bacana. Basta seguir as regras e se propor a aprender e ser feliz. Aprender. Se você não tem medo de aprender, então aqui é o seu lugar. O Pedro Ariboeira, aqui do Grupo Escoteiro de Três Coroas, repetiu uma palavra que a Fernanda disse que está um pouco esquecida hoje em dia. Escotismo é uma escola de caráter. Grande abraço aí, Mamute. O Ismael, também de Canela, disse: escotismo é uma formação de bons e verdadeiros cidadãos. O Alessandro Rodrigues, de Porto Alegre. Escotismo para mim é um modo de vida, uma maneira de encarar o mundo com valores e princípios, me tornando útil dentro da sociedade. A Karina, também de Canela, pessoal de Canela bastante colaborativo. Escotismo é um movimento educacional destinado a jovens que têm vontade de aprender fazendo, de viver em meio à natureza e cultivar valores, respeitos e amizades. a Adilene Cuccioli, de Lajeado, Rio Grande do Sul. É a forma de relembrar diariamente os ensinamentos da infância, do respeito, amor e obediência para com Deus, a pátria, a natureza e o semelhante. E sim, fazer o seu melhor a cada dia. Escotismo é a sensação de liberdade da alma e da consciência, com o privilégio de conviver em harmonia com a vida. E terminando a participação do questionário com o grande lobo negro, Tiaraju Barbosa. Escotismo é saber que o caminho que percorremos nos leva ao objetivo final de uma vida saudável, de amigos sinceros, de histórias e crescimento, de olhar mais atento ao futuro de um mundo melhor. Fica aqui meu agradecimento a todo mundo que respondeu o questionário. E se você tem alguma definição diferente de escotismo ou uma que você mesmo inventou, mande sua definição para podcast@scoutcast.com.br. Os contatos estarão também no link do episódio. O termo escoteiro veio do inglês scout, porque o escotismo foi inventado por um inglês chamado Robert Baden-Powell, e não vamos muito a fundo na história aqui, mas ele descobriu uma utilidade para os jovens que estavam ociosos na guerra lá na África, como mensageiros. E então, esses mensageiros, eles tomavam a frente, iam, se escondiam, eram corajosos, e assim a gente pode elencar várias qualidades para o termo scout, que é o líder, que é quem toma a frente. E esse é o significado que a gente conhece, assim, por cima da palavra scout, que foi traduzido, então, para o português, por escoteiro. Essa é a definição que o meu ponto de vista. E também está nos dicionários da vida. Mas o movimento escoteiro, ele é regido pelo órgão mundial de escotismo. O site lá, vocês podem acessar, scout.org. E lá diz o seguinte texto sobre o que é ser um escoteiro. Você quer ser um dos 40 milhões de escoteiros ao redor do mundo, que adoram aventuras, experiência ao ar livre, contribuir para a comunidade, interagir com outros e ter a oportunidade de alcançar o seu potencial? Então, escotismo é para você. Escotismo está disponível em quase todos os países do mundo, tanto para jovens quanto para adultos. Bem, o escotismo está em quase todos os países do mundo, mas a gente toma muita referência da Inglaterra, que foi de onde surgiu o escotismo lá com o Baden-Powell. E no site scout.co.uk, eles dizem assim, o que os escoteiros fazem? Os escoteiros fazem atividades diversas como caiaque, rapel, expedições ao mar, fotografia, escalada. Como escoteiro, você pode aprender técnicas de sobrevivência, primeiros socorros, programação de computador e até pilotar um avião. E é... isso é para cada pessoa jovem. É um grande caminho para se divertir, fazer amigos, sair ao ar livre, expressar criatividade e experienciar o mundo. Um dos motivos também que a Inglaterra é sempre o carro-chefe do escotismo é o famoso escoteiro-chefe da Inglaterra, que é o Burl Grills, que é o apresentador do programa Prova de Tudo e vários outros, como sobreviver na selva e coisas do mato. Uma das principais características do escotismo é não ter distinção entre seus participantes. Não importa a nacionalidade, a raça, sexo, cultura, origem social e religião, se você tem interesse em criar um mundo melhor, que é o objetivo geral do escotismo, você pode ser escoteiro. E te garanto que trabalhar essas dificuldades com pessoas totalmente diferentes de você é um dos temperos especiais desse movimento. Outra característica importante do escotismo é que ele é um movimento mundial. Ou seja, na verdade, ele é o maior movimento juvenil do mundo. Então, onde você tiver e encontrar um escoteiro, tu vai ser bem recebido e ser tratado como um irmão. Uma das primeiras palavras que eu falei aqui no podcast é voluntariado. Praticamente todas as pessoas que trabalham com escotismo fazem de graça. Isso porque a gente faz o que a gente gosta, a gente acredita nesse objetivo. Então, é isso aí, somos voluntários. No Brasil, o escotismo é regido pela União dos Escoteiros do Brasil, mais conhecida como Escoteiros do Brasil. E lá no site dá a seguinte definição de escotismo. O escotismo é um movimento educacional que, por meio de atividades variadas e atraentes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes. Acreditamos que, por meio da proatividade, da preocupação com o próximo e com o meio ambiente, podemos formar jovens engajados e construir um mundo melhor, mais justo e mais fraterno. E no escotismo a gente faz um mundo melhor, nos tornando melhores também. Porque no escotismo a gente tem atividades de vida em equipe, e onde tu faz aprendendo e aprende fazendo. E a gente tem atividades progressivas, atraentes, como vida ao ar livre, como a gente já falou nas outras definições também, interação com a comunidade e num ambiente seguro e fraterno. E então a gente tem essa parte de desenvolvimento pessoal. Então, quando às vezes perguntam pra gente, o que tu faz nos escoteiros? Eu faço o mundo melhor e me torno melhor. Então, são muitas definições. Então, quando as pessoas perguntam o que tu faz nos escoteiros, às vezes a gente engasga e não sabe falar lá, porque tem muitas definições. Mas a gente tem também alguns estereótipos. Por exemplo, quando fala a palavra escoteiro, a pessoa já sabe que é uma boa pessoa, um bom menino, né? Então, escoteirinho do passinho certo, esse faz as coisas como devem ser, é uma pessoa correta. O escoteiro é aquele que vende os biscoitos, que aparecem nos filmes americanos. Os escoteiros ajudam as velhinhas a atravessar as ruas. E os escoteiros são aqueles cheios das traquitanas, que sabem fazer fogo, que sabem ter canivete, que são metida MacGyver. Pessoal dos anos 80 aí sabe de quem eu estou falando. Mas todos esses estereótipos também são definições de escoteiros, porque a gente faz todas essas coisas também, mas não só dessa forma. Para ilustrar isso, eu vou colocar na descrição do episódio um vídeo lançado alguns anos atrás pela Organização Mundial de Escotismo, que eles fazem um paralelo, assim. Eles perguntam para os escoteiros e para as pessoas que não são escoteiras. Então, mais ou menos assim, as pessoas dizem: o escotismo é tudo, é cooperação, é aventura, amizade, natureza. O escotismo me fez como eu sou hoje. Eu ganhei muita confiança sendo escoteiro. E as pessoas que não são escoteiras respondem assim: o escotismo pode ser muito caro, os biscoitos realmente não são tão saborosos, e que os escoteiros às vezes destroem o meio ambiente. E uma pessoa fala que o escotismo tem uma proximidade muito grande das religiões. Esse vídeo é um vídeo muito emocionante. Já vi várias vezes e sempre me emociono quando vejo, porque tem várias descrições muito bacanas. Por exemplo, o escotismo é adrenalina, é aventura, promove a amizade, cria oportunidades para a gente crescer, de encorajar a diversidade, a igualdade. É uma prática muito grande da democracia. Esse vídeo tem as melhores definições de escotismo que eu já vi nesses 30 anos que eu estou participando do movimento. Ele diz que a gente tem que transmitir esses conceitos adiante, que a gente tem que mostrar que a gente está atrás de uma cultura de paz, que a gente está pelo meio ambiente, como eu já falei também, encorajar a diversidade, praticar a tolerância, e que no mundo complicado que a gente está, cada vez mais complicado que a gente está hoje, a gente está aí com o nosso propósito de criar um mundo melhor, educar os jovens para ser uma chave construtiva na sociedade. E o vídeo termina com nada mais, nada menos que o símbolo mundial do escotismo, a flor de lis. Como eu falei antes, as definições de escotismo estão sempre sendo atualizadas. Então, eu quero saber qual a sua definição de escotismo. Deixe nos comentários do post desse episódio. Pode ser também no e-mail podcast@scoutcast.com.br, no link da página do Facebook, que é o facebook.com/scoutcast. Pode ser também no instagram.com/scoutcast, e temos também o nosso Twitter, que é @_scoutcast. Não tem desculpa para não deixar sua contribuição, e esse é um dos principais motivos que estamos aqui, para ouvir você, compartilhar as informações e experiências para todos. E se você já gostou de tudo e quer participar, procure o grupo escoteiro mais próximo de você ou entre em contato aqui, que lhes ajudamos. O nosso obrigado por nos aguentarem até aqui. Dicas e sugestões para temas podem mandar, que vamos receber com muito carinho e compreensão. Aquele aperto de canhota e até o próximo programa.